Vai começar a brincadeira, eu vou te ensinar. Vai começar a brincadeira, eu vou te ensinar. Aumenta o volume, prepara pra ir no chão. Vai começar a putaria no meu paredão. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai. Rebola e pira e senta pro pai. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai. Vai sentando, tu vai quicando, vai. É bola em mina e senta pro pai. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai. É bola em mina e senta pro pai. Pegada diferente nos paredões. Manda ali meu nome dele. Chama no pizete. Estourou, papai. Vai começar a brincadeira, eu vou te ensinar. Aumenta o volume, prepara pra ir no chão. Vai começar a putaria no meu paredão. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai. Rebola, empina e senta pro pai. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai. Rebola, empina e senta pro pai. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai. Rebola, empina e senta pro pai. Tu vai sentando, tu vai quicando, vai.